Márcio coloca a galera pra dançar. A novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão. A turma pra tocar em paredão. Você está dançando com o Bruninho do Comércio. Se eu quero poesia, eu escuto roupa nova, escuto de Japão, os caras que eu sou fã. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada, tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é beijar no show do safadão. Vê a galera dançando. A novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. Daqui desce até o chão, desce até o chão, olha aqui desce até o chão, chão, chão. Produção e mixagens, DJ Sidney Ferreira e DJ Pedrinho Virtual, no estúdio Audio Mix Produção. Bruninho do Comércio. Isso é ótimo pro cabelo, é ótimo. Será que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado? Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Bora, Jocelyn, meu patrão. Se eu desligar o som, ela faz cara de show. Se eu ligar o som, ela vem dançarino. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só que curti meu som. Na vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha, da cena até embaixo. Ela ficou virada com o meu paredão. Agora toda hora era cena até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de chão. Se eu ligar o som, ela vem dançarino. Mas fica a Patricinha, já ficou no grau. Léo, Léo, obrigado, vai. O som é bom, dividiu, vai. Olha que meu som é bom. Banana, foi que eu, banana. Deixaram meu maguinho sozinho, o mago aí, o mago. Vai! Bote no rio! Elite CD gravando tudo! Sonhei, quer saber? Palmas pra você. só dando pirata. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Um abraço, meu irmão, com o Sueli, com o Melo do Brasil, meu irmão, deputado. Eu vou junto. Carnaval do Luiz Correia. O melhor carnaval do Piauí. E vai ter a casa do safadão, hein? Bruninho do Comércio, esse é moral. Você me amou, eu brinquei de amar, tive a chance de valorizar. Judiei demais, você sofria, sem valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal, acordei, caí na real. Vacilei por culpa sem noção, vim aqui pra te pedir perdão. Com a marca Bruninho do Comércio. Arrepende, garoto! Joga as mãos pro céu, diga comigo! Eu tô tomando ele na balada, joga a mão e grita rum, rum. Eu tô tomando teu gelo com o Skid. Eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu. Eu tô tomando teu gelo com o Skid. Eu tô curtindo com a galera. Tá passando, então respeita. Joga pra cima e vem. Vai. Sucesso, cavaleiros do forró, gelo na balada. Único gelo que não derrete. Vai. Você está ligado com Bruninho do Comércio, a marca do sucesso. Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu. Um abraço, DJ Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual do Estúdio Áudio Mix Produções, fazendo as melhores produções do... do comércio, fazendo a diferença. A gente tá só complicando, namorando, separando e voltando morto. O nosso amor é desse jeito, com as brigas, é 100% de energia. É claro, você não existe sem Está dançando com o Bruninho do Comércio. Olha aqui, atenção novinha, a nova sensação. Esse barulhinho que dá um negócio bom. Gatinha preparada, começam a fazer. Não precisa nem mandar, que elas começam a dizer. Então, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão. Tava lá no baile, eu tava ouvindo aquele som. Tom, tom, tororom, tom, tom, tom. Que calma, cacau. Ai, eu disse tom, tom, tororom, tom, tom, tom. Eu tava lá no baile, eu tava ouvindo aquele som. Tom, negócio bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Faz um negócio bom, bom, bom, bom, bom. Faz um negócio bom, bom, bom, bom, bom. Faz um negócio bom, bom, bom, bom, bom. Faz um negócio bom. Ai, olha aqui a tensão da vida, a nova sensação. Esse barulhinho que dá um negócio bom. Gatinha preparada, começam a fazer. Não precisa me matar, que elas começam a fazer. Então, tão, tão, tão, tão, tão. Eu tava lá no mar, eu tava ouvindo aquele som. Tão, tão, tão, tão, tão, tão. Ajoelha e prepara e faz um negócio. Eu disse tão, tão, tão, tão, tão, tão. Eu tava lá no mar, eu tava ouvindo aquele som. Arreio de ouro tocando as gatinhas, negócio bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Faz um negócio bom, bom, bom, bom, bom. Faz um negócio bom, bom, bom, bom, bom. Faz um negócio bom, bom, bom, bom, bom. Faz um negócio bom. Ai! Comércio fazendo a galera dançar. Esse é mais um CD com a marca do Bruninho do Comércio. Me diz a verdade, me disseram que está casando. Tu não sabe como estou sofrendo. Escuta. fazendo outros planos e que um dia ia me deixar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar, cê não sabe o que é amar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar, cê não sabe o que é amar. Eu me apaixonei, sucesso total em todo o Pará. Cheguei, mas eu cheguei de salto alto. Interessa só no nosso sal. Tem um swing que chegou pra arrebentar. Chorei, mas tem uma luz que me ilumina. Então dei a volta por cima. De bem com a vida, de bem, não vai parar. Sentimento, não se despeixe, cair. Quando te vi, a paixão veio à tona.

delícia, que gordinho cheiroso. E nesse eu vou vivendo nessa vida mais ou menos. Aí eu tô casando, aí eu tô comendo. Vem beber o uísque, vem ver como o gordinho vive. Vem andar de Ferrari, depois de Mustang. Usa Bete Cabana, Lacoste e Armani. E a mulherada chega, é só pegar e tome. Tome, tome, tome. Coloca a galera pra dançar. E daí cê pega o Tebas, eu me lembro, eu tô solteiro. Tá falando mal de mim, tá com dor de cotovelo. E daí cê pega o Tebas, eu me lembro, eu tô solteiro. Se tá falando mal de mim, oh, fazer o quê? É dor de cotovelo. Ah! A melhor maneira de chamar a atenção de alguém é parando de dar atenção a ela. Escuta, vagabundo. Há 24 horas e 43 segundos ela me deu embora e contou pra todo mundo. Disse que eu não valho nada e eu durmo bem acordando nas calçadas. Ela falou que pra mim nunca voltava, mas foi só me ver com outro. Joga a mão e já eu quero ouvir. E daí cê solteiro, tá falando mal de mim, tá com dor de cotovelo. E daí, se que eu me lembro, tô solteiro, tá falando mal de mim. Sabe o que é? Sabe o que eu digo? Escuta, vai ser o Marco Sul. Ô, meu filho da nossa. Há 24 horas e 43 segundos ela me deu embora e contou pra geral. Disse eu não valho nada e eu tô com medo acordando nas calçadas. Ela falou e pra mim nunca voltava, mas só chamando meu barbado daquele jeito, mas bem vai, bota pra cabeça. E daí solteiro, tá falando mal de mim. Ô, mentira, parou da cursão. Mas e daí? Fala que eu me lembro. Essa daqui toca fogo tudo no paredão, Max. Ô, meu Rois. Ô, meu Rois. Escuta, vagabundo. Vamos que vamos. Tá todo mundo balançando. Ô, meu parceiro, emoções. Parceiro, olha só, música.com. Mas é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero um cheiro de amor que me chegando, nascendo seu corpo só pra mim. Ai, como eu quero. Como eu quero de novo ver o seu beijo gostoso. O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero um cheiro de amor que me chegando, nascendo seu corpo só pra mim. Dia 23 de setembro tem aviões e patos. Mais uma vez. Meu amigo Alumínio, parabéns, meu irmão. Fazendo 23 aninhos hoje. Tomando Royal Salute, meu fraco. DJ Bruninho do Comércio, fazendo a diferença. Esqueceu desde que você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. Por isso eu quero te ver pra me entregar. Ah, como eu quero de novo ver beijo, seu beijo gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que me chega. Baixou! Trazendo seu corpo só pra mim. Como eu quero. De novo beijo, seu beijo gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Quero beijo de amor que vem chegando, trazendo seu corpo só pra mim. Galera GDC e Bruninho do Comércio, tudo a ver. Olha o solinho de novo aí, menino. Acertei de novo, hein. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e passa. Oh, oh, oh, oh. Você tá bacana. Atenção, mulherada, você quer pra ficar à vontade pra dançar, hein. Ah. É a Mastapira, balada, rainha da área VIP. E só toma do whisky. Depois que bebe todas, ela fica louca, louca. Pega o gelo no copo, desce com gelo na boca. Depois que bebe todas, ela fica louca, louca. Pega o gelo no copo, desce com gelo na boca. Eu disse, pega o gelinho, coloca na boquinha. Eu pego o gelinho, faz caralho safadinha. Eu pego o gelinho, coloca na boquinha. Eu pego essa mina, essa não desce, vai! Com gelinho na boca. Ela tá louca, louca. Gelinho na boca, olha que ela tá muito louca. Mas vai, o gelinho na boca, desce novinha, ela tá louca, louca. O gelinho na boca, ela tá louca, louca. Só forró do cara. Olha o solinho de novo aí pra incomodar. Sai do Uber, faz Juninho Pé. É a Mastapira, a balada, rainha da área, vive de vestidinho. E só toma do whisky. Depois que bebe todas, ela fica louca, louca. Pega o gelo do copo, desce com gelo na boca. Depois que bebe todas, ela fica louca, louca. Pega o gelo do copo, desce com gelo na boca. Eu pego o gelinho, coloca na boquinha. Eu pego o gelinho, os caras de safadinha. E pego o gelinho, coloca na boquinha. E pego. Atenção, meninas, agora coloca o gelinho na boquinha e desce, vai. Com gelinho na boca. Ela tá louca, louca. Gelinho na boca, ela tá louca, louca. Com gelinho na boca, ela tá louca, louca. Com gelinho na boca, ela tá louca, louca. Essa forma bacana. A marca do sucesso. É mais um movimento que as novinhas vão dançar. Porque quando elas começam, elas não querem mais parar. Olha o solinho, sai do meio. Faz primeiro uma bundinha, peste pra lá pra cá. Dança, dança a noite toda, não tem hora pra parar. Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce, novinha. Vai, subidinha, sobe, sobe. Sobe, descidinha, desce, desce, desce. O subidinha sobe, sobe, sobe. Descidinha, desce, desce, desce. O subidinha sobe, sobe, sobe. Descidinha, desce, desce, desce. O subidinha sobe, sobe, sobe. Descidinha, desce, desce, desce. Fala, meu parceiro DJ Gil, para! Passou na pressão, isso, valeu, pressão! O movimento que as novinhas vão lançar. Porque quando elas começam, elas não querem mais parar. Vai. Faz tremendo uma bundinha, mexendo pra lá pra cá. Dança, dança a noite toda, não tem hora pra parar. Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce, novinha. Subidinha, sobe, sobe, sobe. Descidinha, desce, desce, desce. Subidinha, sobe, sobe, sobe. Esse dia desce, desce. vou te convidar pra praticar o sobe e desce, novinha. Vai, subidinha, sobe, sobe, sobe, descidinha, desce, desce, desce. Subidinha, sobe, sobe, sobe, descidinha, desce, desce, desce. Subidinha, sobe, sobe, sobe, descidinha, desce, desce, desce. Subidinha, sobe, sobe, sobe, descidinha, desce, desce, desce. Vai. DJ Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual no estúdio Áudio Mix Produções, fazendo as melhores produções do Pará. Quando tô na farra, pode que eu pago tudo. Os invejosos bravos, então copia vagabundo. Copia meu relógio, copia meu sapato, copia minha roupa, copia o meu carro. Mas tem duas coisas que tu não copia, não. É minha inteligência e o saldo do cartão. É minha inteligência e o saldo do cartão. O bonde dos playboy, curtindo de Santa Fé. Mas tem muito dinheiro, tá sobrando mulher. Foi tudo conquistado com suor e com esforço. Nós gasta 1 milhão, amanhã nós ganha 8. Nós gasta 1 milhão, amanhã nós ganha 8. E todo mundo joga a mão e diz: hey, oh, hey, oh, hey. Ao vivo, Renato do Parque do Vaqueiro, bora Nicolas, Bradesco. E quando tô na farra, pode crer, eu pago tudo. Invejosos bravos, então copia vagabundo. Copia meu relógio, copia meu sapato, copia minha roupa, copia o meu carro. Mas tem duas coisas que tu não copia, não. É minha inteligência e o saldo do cartão. É minha inteligência e o saldo do cartão. O bonde dos playboy, passando de Santa Fé. Nós tem muito dinheiro, sobrando mulher. Foi tudo conquistado com suor e com esforço. Nós gasta 1 milhão, amanhã nós ganha 8. Nós gasta 1 milhão, amanhã nós ganha 8. E todo mundo joga a mão e diz: hey, oh, hey, oh, hey. Vamos dar um abraço, novo, agora a Geraldo Braz, Wilson Braz, Wilson Atica, ganha a maior mensagem de todo o Maranhão, o Arthur Escarol, Luiz França, Medical Odonto, pensa na parede ortodôntica, é Medical Odonto, bora Carli Pneu. Ninho do Comércio. É pra tocar no paredão. A minha balada só acaba quando a cachaça termina. Quando o DJ vai embora, quando uma rocha uma mina. A minha balada só acaba quando a cachaça termina. Quando o DJ vai embora, quando uma rocha uma mina. E depois, depois, me e minha galera, minha moçada, minha turma, meu povão. Tem mulher boa, gente à toa, coisa linda no salão. Moda fina de chapéu, essa moda hoje é mesmo. Eu vou perguntar, levanta a mão quem quer cerveja. E depois, depois. Depois, depois, depois, quando o DJ vai embora. Quando uma rocha, uma mina, a minha balada só acaba quando a cachaça termina. E quando o DJ vai embora, quando uma rocha, uma mina. E depois, depois, depois. E minha galera, minha moçada, minha turma, meu fogão. Tem mulher boa, gente à toa, coisa linda no salão. Moda fina de chapéu, essa moda se candeja. Vou perguntar. Levanta a mão, quem quer ser Deus? E depois, depois, a gente depois. Toda vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalhas. Quando tem conversa sobre mim, por que sentes tanto rancor? Por um homem que te amava e te queria, tu deixasses. Fala tudo, por favor. O que mais fizeu pra me tratar assim como um barraco? Nosso amor, que mais fizeu pra tu depois de me tirar a vida? Já não achava a dor que teu Deus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz. Amiga, Deus é Deus. Para, para, abre o fotos. Vai pra sempre. Nosso amor, pra tu depois de me tirar a vida. É bem, é bem, é bem, como sai. Bora, as coisas. Diga que mal te fiz. Você é cavaleiro do forró, vivo. Clube do bagaço, clube do bagaço. Bora, coca. Judiando, tô. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu. Agora é minha vez. Vai, vai. Agora tô judiando. Bruninho do Comércio. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu bebendo. Ressentimento, como pude ter suportado tanto tempo, provando todo dia sua ingratidão, com medo das suas ameaças de separação. Ressentimento, você brincando e eu pensando em casamento. Agora tô com outro e você tá sabendo. Tá louca, desorientada. Canta aí, Castanhal! Vambora, Castanhal! Agora tô judiando, tô. Agora tô maltratando, tô. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu bebendo. Agora tô judiando, tô. Agora tô maltratando, tô. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Um abraço a turma aí do Fogos da Medicina. deixar de brigar à toa. Hoje o tempo voa, amor, o tempo voa. Não vamos perder tempo. Se um de outra pessoa, eu não mudo pra ninguém, mas posso melhorar porque merece. Pensa aí, oh, mulher. Você me ouve, vai sair de cima do muro. Não vamos permitir, pois separar não tem futuro. Se você me ouvir, juro, não vai se arrepender. Vamos nos permitir, você pra mim, eu pra você. Vamos lá! Hoje o tempo voa, amor, o tempo voa. Volta pra me amar. Pode apostar, de olhos fechados, não vai dar errado. Dois apaixonados, pode apostar, de olhos fechados, não vai dar errado. Os dois apaixonados, pode apostar, para não vai dar errado. Os dois apaixonados, meu parceiro lançou meu tio para não dar cuzão. Então, eita! Galera do Menos da Resenha, o preço do tamanho é bom. Olha a pegada do batalha. Você me ame, vai sair de cima do muro. Não vamos permitir, pois separar não tem futuro. Se você me ouvir, eu não vai se arrepender. Vamos nos permitir, você pra mim, eu pra você. Toma! Hoje o tempo voa, amor, o tempo voa. Volta pra me amar, deixa de brigar à toa. Hoje o tempo voa, amor, o tempo voa. Não vamos perder tempo, se iludir com outra pessoa. Pode apostar, de olhos fechados, não vai dar errado. Desapaixonado, mas pode apostar, de olhos fechados, não vai dar. Opa, vale, vem que vem, vai. Desapaixonado, pode apostar. Pelo nome de Padang, promoções, isso é Cavaleiro do Forró. Aliás, aqui é Cavaleiro do Forró. Olha a pegada do batalha. Passa o momentinho pra Lula Cursão. Produção e mixagens DJ Sidney Ferreira e DJ Pedrinho Virtual. Do estúdio Audio Mix Produções. Obrigado, meu Deus.